DJ Marcandi. Every night in my dreams I see you, I feel you. Spaces between us, you have come to show you the one. Near, far, wherever you are, I believe the heart. E ficou bacana a versão, hein? Também tivemos And People Factory Hatters Mall. É claro que Hatters Mall é a figura mais marcante quando se fala And People, né? Remete logo. Porque a banda fez um teste que eles tinham, na verdade, a intenção de fazer músicas, né? Com vários cantores diferentes ou cantoras diferentes, né? Cada hit teria uma voz diferente, como muitas bandas fazem. Muitos produtores, muitos projetos faziam, principalmente, né? Só que essa mulher foi lá e fazer um teste, né? E foi tão bom que ela ficou como a cantora principal, né, do projeto. E um dos hits foi esse daí, Open Your Heart. Tem vários, tá? Mas essa daí também é muito legal. New Order Blue Monday, versão 1988. É, não é muito diferente do original, mas é muito bacana também. Tears for Fears Shout. E começamos o programa com The Killer, Last Train to Transcentral. Esse foi o primeiro bloco do Flash House de hoje, que não fica por aqui. E você fique por aí. Está ouvindo Flash House. Todos os sábados, às 22 horas. Uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Todos os sábados, às 22 horas. Na Rio Sul Rádio. Rádio 6:39. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655. Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do Flash House de hoje vai começar com o tema de Ruffles. É, Ruffle com Ruffles Theme. É um instrumental muito legal, muito bem produzido, bem antiguinho, né? E o set, né, começando com Ruffles Theme, você vai ter algumas surpresinhas mais ou menos nessa linha aí, mas não vai ficar só nisso não, tá? Então é o seguinte, chega aquela mesinha pra cá, aquele sofazinho pra lá, faz uma pista de dança aí no teu ambiente, na tua sala, aumenta o volume e deixa o resto comigo. We'll be right back.

I feel it in can beat the rest, but I don't like to compete or talk street, street, street. I can pick up the best from the party animal. Devices, é, ainda Celebrate the Nun, Will You Be There, Tears for Fears, Head Over Heels, M&H, Popcorn, isso é bacana pra caramba, né? Tudo é bacana, mas essa daí eu tô dando uma ênfase, porque é um instrumental que eu gosto muito, além dessa outra que eu vou falar também, que é o Ruffles, que começou o bloco, tá? Começou o segundo bloco do Flash House, com o tema de Ruffles, né? Ruffle com Ruffles Theme, assim termina o Flash House de hoje. Eu espero pra caramba que tenha agradado a todos vocês. E se isso aconteceu, dá um clique bacana aí no Facebook, no Twitter, nas suas redes sociais, avisando pros seus amigos que você curte o Flash House, né? Seja durante a programação aqui da Rio Sul Rádio, às 18 horas de sábado, ou no podcast, na hora, no dia, no dispositivo que quiser. A fanpage é o seguinte: se você digitar aí flashhouse.riosulradio.com, automaticamente você vai ser direcionado para a fanpage do Flash House no Facebook. Ou, se você preferir, digita aí facebook.com/riosulradio.flashhouse. Vai dar no mesmo, tá? Você vai ser arremessado para a fanpage do Flash House, tá? Tem a fanpage do DJ Marcandi, que é só você digitar aí no Facebook. E tem os Twitters, que é @riosulradio e @DJMarcandi. Eu espero que vocês tenham apreciado todo o programa. E semana que vem, se Deus quiser, estarei de volta, tá? Um grande abraço e fui! We'll be right back.

stuck on this couch, scrolling through my notes. Heart was broken, still not growing enough. Waking up to headlines filled with devastation again. My heart is broken, but I keep going. Now I know it, yeah, I know it. You can't take my youth away. Soul of mine will never fade. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. Soul of mine will never fade. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. It's hard to sleep at night. Oh, and what's outside? Feeling hopeless. I need focus. You hit me with words I never heard come out your mouth. To be honest, I don't want it, no.